Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. E aí, Marquinho, boa noite. Boa noite, querido. Tudo jóia? Tudo, e você? Tudo ok, tudo ok. E como é que tá o clima aí? Não tá nem quente nem frio, mas eu tô com uma gripe daquelas que eu vou te contar, viu, meu? Mas a tua foto não tá indicando isso. Mas eu tô com muita gripe, muita. É mesmo? Uma gripe muito forte, viu? Já passou já pro nosso querido técnico Fufunho ou ainda não passou a gripe meu, pra ele? Meu, esse cara não pega gripe, não pega AIDS, não pega, não pega ebola, não pega nada, nada, nada, nada. É mesmo? O lance tem teflon, então as coisas imagina, não grudam nele, então? O Fufunho uma vez disseram que ele pegou o vírus do ebola, o médico abriu e falou, ebola, você sabe onde você está? O ebola respondeu, tô no Fufunha. O ebola disse que não sabia. O médico falou, você tá no Fufunha. O ebola vomitou e saiu correndo. Ai, que maravilha. Ah, já tem gente escrevendo aqui sobre, o pessoal tá super empolgado, porque um dos grandes autores dos últimos tempos na área de ficção científica, na área de fantasia, vai estar com a gente, o André Zanck Cordenonzi. Então, só para avisar, a gente esperem um pouquinho, que ele logo entra, a gente vai começar, nesse primeiro bloco, a gente vai tocar algumas canções dos anos 50, 60, 70 e 80, e logo ele aparece aí, tá? Vamos começar então, ele na pesquisa? Vambora. Então, anos 50, por favor. Around the island of Capri and tie it up with Paris skies of blue. Then ask Canary Island birds to fly it to you with these words. I think the world of you. With stardust from the Milky Way, I pave the road to Mandalay and lead you to a sea of morning dew. Where time and tide at my command will wait until you understand. I think the world of you. But if, my dear, you don't believe I can move the earth and sky, at least believe my love for you will surely make me try. I'll turn the rocky coast of Maine into an English country lane where we could share a cottage with a view. And every moment of the day I'll prove to you in every way I think the world of you. If, my dear, believe I can move the earth and sky, at least believe my love for you will surely make me try. I'll turn the rocky coast of Maine into an English country lane where we could share a cottage with a view. And every moment of the day I'll prove to you in every way I think the world of you. Marco Antônio. Yes, canção de 58, o nome é I Think the World of You, ou seja, quer dizer, a expressão think in the world, no caso, referente a uma pessoa, tem a ver com a pessoa, é alguém que acha a outra tudo no mundo, né? Tudo de mais importante. Então, I think the world of you seria algo na linha de você é tudo pra mim, você é a coisa mais importante pra mim. A cantora Teresa, sem H, porque em inglês, né, muitas vezes o Teresa é com H, sobrenome Brewer, B de Brasil, R-E-W-E-R, Teresa Brewer. Essa canção não fez sucesso, mas no caso a Teresa Verônica Brewer, o nome de batismo dela tinha H, no Teresa, nasceu em Toledo, Ohio. Ela é a mais velha de 5 irmãos, foi uma cantora de country, jazz, rhythm and blues, e foi apenas uma das mais prolíficas cantoras mulheres, né, dos intérpretes mulheres, de canções nos anos 50. Ela gravou cerca de 600 canções. Ela faleceu aos 76 anos de idade, cantou profissionalmente até os 65 anos. Ela teve uma carreira, começou tipo em 46 e foi até 95. Ela começou a cantar com cerca de 5 anos de idade, se apresentando em programas de rádio na região dela, na região de Ohio, e aos 12 anos já era popular em vários lugares no sul dos Estados Unidos. Ela pode ser ouvida num faroeste musical sobre a Corrida do Ouro, estrelada pela Agnes Moorehead e a Rhonda Fleming, chamada E as Ruivas Chegaram. Ela também até atua no filme. A Mão do Tracho, que é uma comédia do John Waters. A Porky's, né, que foi durante anos a comédia, o filme canadense de maior sucesso na história da indústria do cinema do Canadá. E o recente A Roda Gigante, é um drama do Woody Allen. Vamos tocar um trechinho do maior sucesso dela de 53, pode ser? Till I was again with you, let no other hold your charms. If my dream should all come true, you'll be waiting for my arms. Till I kiss you once again. Bem a cara dos anos 40, 50, aqueles maravilha, clubes, né? Como falaste, na verdade é mais a cara dos anos 40, né? Porque daí não tem influência de rock and roll, por exemplo. Aí essa canção, apesar de ser de 53, ela tem bem essa pegada de 45, 47. O nome dessa canção, Till I Waltz With You Again, ou seja, Até Que Eu Dance Com Você Novamente. Canção de 53 fez muito sucesso. Então, agora a gente entra, vamos entrar, por favor, nos anos 60. Isso aí. Uma banda que se conhece pouco, né? É muito pouco. Começaram agora, não tem muito sucesso. Vamos dar uma força pra eles. Once a wise man said to me, this advice I'll give you free. A woman lives on vanity, so fan the flame. Always keep her hopes so high. Make her laugh, don't make her cry. Give her one tender kiss, make everything okay. Grande Temptations. Uau, é apenas o grupo The Temptations. Já, preparando para daqui a pouco a gente recepcionar o nosso o André Cordenonzi, que, como eu falei, autor super famoso entre a galera que curte livros, romances, histórias em quadrinhos de fantasia, começando agora com essa canção aí que fala de fantasia, no caso. Essa canção do grupo The Temptation, uma canção de 68, não fez sucesso, acho uma canção excepcional deles, como eles têm várias, mas no caso essa canção Fan the Flame, ou seja, abane as labaredas, abane a chama. A canção, no caso, tem um trechinho até que fala, vou traduzir aqui, uma vez um sábio me disse, me dando um conselho de graça, que a mulher é feita de fantasia, portanto, abane as labaredas. Então, quer dizer, duplo sentido aí, também tem um pouco de fantasia de dizer, né? Ele não sabe o que é feito a mulher, ele só sabe que ela é composta dessa substância chamada fantasia. E como eu falei antes, tem esse lance também de duplo sentido, né? De uma conotação sexual. Essa canção, como eu falei, de 68, Fan the Flame. Então, vamos... deixa eu ver, eu podia falar mais, né, do grupo. Um dos maiores êxitos deles foi Ain't Too Proud to Beg, que é de 66, a gente vai tocar daqui a pouco um trechinho. Também cantada pelo David Ruffin, nos vocais principais, a que a gente ouviu foi com David Ruffin. A razão é que, de eu citar isso, é que eles tiveram vários vocais, né? No caso, é um grupo de Detroit, Michigan. Começaram em 1960 até os dias de hoje. Os cinco originais eram David Ruffin, Eric Kendricks, também mega voz, Otis Williams, que se apresenta com eles até hoje, Mel Franklin e Paul Williams. O nome original do grupo era The Elgins, né, sucessos como My Girl, de 64, o Ain't Too Proud to Brag, Ain't Too Proud to Beg, que a gente vai tocar daqui a pouco, que quer dizer Ain't Too Proud to Beg, quer dizer basicamente que ele não tem, ele não se importa de estar se humilhando e implorando que ela volte. I Wish It Would Rain, que é de 67. O Ruffin era porra louquíssimo, morreu até por excesso de cocaína e entrava na banda, caía fora, fez carreira solo, daí quando viu que sentia falta da banda, daí chegou literalmente, quando a banda o substituiu com outro vocalista, ele chegou a entrar sem avisar algumas vezes no palco, roubar o microfone e cantar de volta, cantar de novo. Teve um relacionamento até um pouco tumultuado com uma cantora que eu sei que tu adoras, com a Tammy Terrell. Sim. Né, que fez dupla, obviamente, com o grande Marvin Gaye. Marvin Gaye era mega fã dele. A Bata Reeves, do The Vandellas, também era adorava. O Daryl Hall e John Oates, o idolatravam. E o Rod Stewart reconheceu algumas vezes que quando ouviu a voz rouca dele a primeira vez, decidiu que ele ia ter que tentar imitá-lo de alguma forma. Então, quer dizer, ele está em cerca de 100 trilhas, o grupo The Temptations, incluindo, eu diria mais ou menos 120 trilhas, incluindo Loving Couples, que no Brasil era Casais Trocados, era um filme com a Susan Sarandon, um dos atores que eu mais adoro, James Coburn, e a Shirley MacLaine, Porky 3, volta e meia a gente cita esse filme de novo. Não é sequência de Porky, foi uma pilantragem do marketing brasileiro, um filme chamado Losing It, que também tinha adolescentes querendo perder a virgindade, um deles até era o Tom Cruise, início de carreira, e no Brasil eles colocaram de Porky 3 para trouxas como eu correr para o cinema, achando que era sequência de Porky. Mas o filme até é interessante. Também o grupo The Temptations pode ser ouvido no The Big Chill, que no Brasil era o Reencontro, no filme O Último Dragão, produzido pelo Barry Gordy, Manequim, um drama lindíssimo, passado nos anos 60, chamado Heaven Help Us. Eu acho que no Brasil só foi lançado pirata, eu acho que no Brasil era a tradução literal, era São Nos Acuda. E esse Heaven Help Us era com Andrew McCarthy, o Kevin Dillon, né, irmão mais novo do Matt Dillon, e também tinha um título, esse Heaven Help Us tinha um título na Inglaterra, era Catholic Boys. Deixa eu ver, vamos tocar um trechinho, Então, ambiente, o próprio. Agora eu vou te dizer uma coisa, eu adoro David Ruffin, mas ainda gosto mais do irmão dele, o Jimmy Ruffin. Sim. Só que com todo respeito, tu deve ter te esforçado para escolher, né? Porque sim, os dois são... Não dá. Brincadeira, eu né? Gosto de uma coletânea que tem dos dois cantando juntos. Os dois cantando juntos, sim. Os Ruffin Brothers. Isso. Supostamente eles também se adoravam e Sim. se pegavam a soco e pontapé a torto e direito, né? Então, quer dizer, ele... Deus o tenha, mas Dave Rupp, supostamente, era muito difícil. Era um cara difícil. Vamos lá. Difícil, né? Vamos lá. Que maravilha. To let you go. If I have to beg, plead for your sympathy, I don't mind, 'cause you mean that much to me. If you cry for them, as we know it, we don't need me, girl. If you cry for them, Marco, me lembra antes de te mostrar, eu quero mostrar para você, porque o grande compositor, os grandes compositores da Motown eram Holland, Dozier e Holland. Uhum. Uma música que eles fizeram, negaram que era deles até o fim e só há 2-3 anos atrás que admitiram, viu? Vamos tocar no final, pode ser? Não, depois que você tivesse o convidado. Não, maravilha, vou ouvir assim, só para dizer... que eu tinha falado que o Dave Ruffin foi substituído, né, durante um tempo, por outro, e o azarado que o substituiu, que teve que aguentá-lo pulando no palco e roubando o microfone algumas vezes, era uma pessoa de ótima voz chamada Dennis Edwards. Ele até gravou alguns sucessos com o grupo, mas depois, quando o Ruffin fez questão de voltar, eles tiraram ele para colocar o Ruffin de volta. Então, vamos para os anos 70, então, continuando meio com esse clima meio de ficção científica ou de fantasia. Il marinaio delle stelle era la punta del tuo naso contro il cielo. Quando piangevi non ti sposo, e la natura era in ritardo come il tuo settembre verde, sensazione di un'importante delusione. Collezionisti di fughe, di spighe, formiche, io e te. Era paura o mania quando dicevi andiamo via. Costellazioni e pianeti contati sbagliati, io e te, finché una sera di miele male cascai sul nostro addio. Il marinaio delle stelle ha un tatuaggio di brillante sulla schiena, e non vederlo è la sua pena. Si riveste la mattina di lucertole sui muri di rimordo, dolce pera del ricordo. Da da da da da da da da da da. Collezionisti di fughe, di spighe, formiche, io e te. Era paura o mania quando dicevi andiamo via. Pianeti contati sdraiati, io e te, finché una sera di miele male cascai sul nostro addio. Marco Antônio? Você está aí ainda? Porque eu não estou te ouvindo. Ah, não. Essa canção, na minha opinião, muito bonita, é do Humberto Tozzi, né, T-O-Z-Z-I, uma canção de 76, mas estava falando que a gente está tentando aqui preparar a vinda do convidado, então, porque ela não tem clima, no caso, musicalmente falando de ficção científica, mas ela, o nome é Il Marinaio delle Stelle, ou seja, o marinheiro das estrelas. Tá? Basicamente, usa metaforicamente essa expressão como uma pessoa que percorre o mundo atrás do amor. Humberto Tozzi nasceu em março de 52 em Turim, na região, né, de Piemonte, é a quarta maior cidade da Itália. Canta profissionalmente desde que tem 18 anos. Em 74 ele teve o primeiro sucesso dele como compositor. Ele também compõe várias das canções que canta. O nome da canção era Um Corpo Unânima, ou seja, um corpo, uma alma. O interessante é que essa canção, não é conhecida no Brasil, foi interpretada pela dupla lindíssima de um negro americano com uma italiana loira, Wes e Doris Ged. Né? Isso, né? Maravilha. Eles ficaram conhecidos depois no Brasil com canção na novela O Grito, também no Corrida do Ouro. Na virada de 78 para 79, o Tozzi compôs daí a canção que é a marca dele fora da Itália. Na Itália ele tem mais de 8 sucessos, mas fora da Itália, basicamente o pessoal conhece ele por Glória, né? Que até em grande parte do mundo ficou mais conhecida numa versão cantada pela falecida Laura Branigan. Sim. Né? Pois é. Como eu falei, essa canção ele compôs em 78 e ela explodiu em 79, e no resto do mundo, na voz da Laura Branigan, foi já na década de 80. Acho que foi lá para 82 que a Laura Branigan... Já na época disco, né? É, isso. E no caso ele gravou na época disco, né? E a canção já tem uns teclados, até ela é bem aquela transição, né? Já pro pré-dance, diríamos assim. Ele vendeu apenas 70 milhões de discos na carreira toda. Eu conheci até, foi para uma coletânea de 82, o nome era Flipper Hits, lançado no Brasil. Isso, tinha ali Glória, e não era com Laura Branigan, era com ele, Humberto Tozzi. Né? Deixa eu ver, trabalhos dele que podem ser conferidos em trilhas sonoras, deixa eu ver, e Nuovi Monstri, que era Os Novos Monstros, é uma comédia de episódios com o Vittorio Gassman, Cornella Muti, de 77, Amanhã Seguinte, era um filme com a Jane Fonda e com o Raul Juliá e o Jeff Bridges, O Albergue, que é um filme de terror, O Lobo de Wall Street, no seriado de TV Chips, Automan, o pessoal deve se lembrar, uma espécie de Tron ao reverso, era com Desi Arnaz Jr., até filho da Lucille Ball com Desi Arnaz, de ficção científica. Vamos tocar então um trechinho aí, um maior sucesso dele, que é de 78, 79, Glória. Já lembra bem a pré-discotec. Isso, essa canção explodiu no mundo inteiro, né? Só que eu diria que 70% do público a conhece na voz da Laura Branigan. Sim. Né, que é uma versão já em inglês e tudo mais. Mas a estrutura é basicamente a mesma. Então vamos entrar já nos anos 80, também com uma referenciazinha à Fantasia. Oh, Marco Antônio. Oi. Essa canção aí, de 86, o nome do grupo é um trio de irmãs, chamado The Roaches. No caso, não é Roaches com baratas, não é Cockroaches. É R-O-C-H-E-S, Roaches. Essa canção, That Won't Happen Here, ou seja, isso não tem como acontecer aqui. Tem também uma referência, também algo a ver com fantasia, porque na letra elas se questionam se elas estão vivendo num mundo real ou se é tudo apenas uma fantasia. O maior hit desse grupo foi uma versão de uma canção de 59. A canção no original era pelo grupo The Fleetwoods, o nome era Come Softly to Me. Elas tiveram esse sucesso, essa versão, em 85. Basicamente para um trio de irmãs de origem irlandesa de New Jersey. Elas misturavam folk com influência de bossa nova, com um pouco de jazz e pop. De 73 até 2017 foram bastante populares no circuito nova-iorquino, tipo como aquele grupo que tu gostas um pouco, até Manhattan Transfer, aquela pegada, né? Sim. Aquela pegada assim. Também se apresentaram como dupla e basicamente eram as irmãs Maggie, Terry e Suzy. Não é Suzy, Suzy. Então, de vez em quando, quando uma não podia, as duas apresentavam. Basicamente, com muito violão e tudo baseado nas harmonizações das vozes. Em janeiro de 2017, a irmã mais velha, a Meg, faleceu aos 65 anos de câncer. Então, elas podem ser ouvidas, esse grupo The Roaches, e aquele que eu citei anteriormente, quando a gente estava falando do The Temptations, no filme Heaven Help Us, que era, acho que, Céu Nos Acuda, no Brasil, também chamado de Catholic Boys, que eu citei até, que era Kevin Dillon, com Ed McCarthy. Num filme, eu conheci o trabalho delas por uma comédia romântica muito legal sobre uma matchmaker, né? Uma espécie de cupido profissional, uma senhora judia que é contratada para, tipo assim, desencalhar uma moça americana, que é um filme lindíssimo, em inglês era Crossing the Lance, em português era Amor à Segunda Vista, com a Amy Irving, futura esposa até do... na época ela era casada com o Steven Spielberg, depois casou até com o carioca Bruno Barreto. Vale dizer que esse grupo, The Roaches, esse grupo foi backing vocals do Paul Simon, até o Paul Simon meio que era protetor, elas eram meio que pupilas dele. Deixa eu ver, dá pra... vamos tocar um trechinho do maior sucesso delas, pode ser? Lógico, vamos lá. 85. Convidado já está no ar, Marco Antônio. Que honra. Então, gente, vamos dar as boas-vindas ao grande André Zanke Cordenonzi. Vou falar um pouquinho dele. Esse multipremiado, multitalentoso autor, ele tem, assim, ele tem alcunha, usa alcunha, é vulgo, né? Ou seja, AKA, né? AKA, AKA, ou seja, as known as AZ Cordenonzi. Ele é criador de narrativas que não hesitam em embrenhar-se nas vidas de seres tão imaginários quanto os mundos que eles habitam. Tem trabalhos que incluem o roteiro da belíssima graphic novel, né? Graphic novel, uma história de quadrinho para adultos. Le Chevalier, Arquivos Secretos, ele é autor dos romances Le Chevalier e a Exposição Universal, também de Sherlock e os Aventureiros. Ele foi parte de um trio composto, então era ele, a Nichellen Witter e Ernest Tavares. Eles geraram, conceberam um livro também premiado e super elogiado, chamado Guanabara Real, A Alcova da Morte. Esse livro foi vencedor do Prêmio Lebanc na categoria romance, da fantasia, romance de fantasia. Eu até tenho, fiquei honrado até em ser coberto para ser um dos juízes que ajudou até a dar esse prêmio, o livro mais que merece. E os últimos livros que eu citei, o Guanabara Real e o Sherlock e os Aventureiros, ganharam o prêmio 2018 da Associação Gaúcha de Escritores, com melhores livros juvenis publicados no ano passado. Então, queria dar as boas-vindas. Finalmente, a gente já está para conversar um tempo, e não dava aqui, não dava ali, e agora a gente conseguiu se encontrar, mesmo que que virtualmente. Então, tudo bem, André? Bom, boa noite a todo mundo aqui da fria Santa Maria. Santa Maria da Boca do Monte, né? Santa Maria da Boca do Monte. Isso. Parece até nome de cidade de terror, gente, mas não tem, não é gótica a cidade, não. Ela é bem bonita. É mais ou menos, mas tem várias histórias aqui de terror aqui. A gente, por favor, vamos com calma que a gente vai chegar lá, tá bom? Uhum. E querido, assim, ó, vamos tentar começar pelo início. Aqui não é, né, não é divã, mas assim, me fala, por favor, como é que tu cresceste em Santa Maria? Você morou Sim, em Santa Maria? Sim, eu daqui. Na verdade, eu morei em várias cidades. Uhum. Meu pai era engenheiro civil de estrada. Então, eu passeava, na infância, eu passei por várias cidades aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Uhum. Aí, quando eu fiquei um pouco mais velho, eu tenho mais dois irmãos, aí a minha mãe se incomodou com essa vida de meio de cigano, aí a gente acabou se estabelecendo em Santa Maria, onde eu tinha nascido. Principalmente por causa da universidade, porque a minha mãe tinha a ideia, né? Na Universidade Federal, vamos lá. Que idade lá, tu tinhas, desculpa, que idade tu tinhas quando vocês se mudaram mesmo pra Santa Maria? Já tinha, já. Não, que idade tu tinhas? Eu nasci aqui, depois eu morei em vários lugares e voltei pra cá mais ou menos quando eu tava iniciando aí entrando na primeira série, mais ou menos ali. Então seria aí entre uma idade de 6 para 7 anos. Ah, tá, primeira série primária. Ah, tá. Isso, exatamente, primeira série do primário. Tá. E me diz assim, sem querer cutucar muito, mas já cutucando, me fala por que essa obsessão, nada contra, mas por que essa obsessão pela fantasia? Como é que ela surgiu, assim? Tu te lembras, por exemplo, do primeiro livro nessa área, assim, que tu leste, ou primeiro quadrinhos, né? Porque tua obra é muito visual, então fala um pouco disso. Não, até eu fui, assim, ler realmente a fantasia, propriamente dita, até um pouco mais tarde. Os primeiros livros, assim, que eu me lembro de acompanhar, de comprar, de ir toda semana em banca para comprar, porque aqui não tinha livraria, era Agatha Christie. Outro, né, gênero completamente diferente. Também literatura de gênero, policial, mas era outro tipo de gênero. Uhum. E eu li praticamente todos elas ali na adolescência. Legal. Eu fui ser apresentado à fantasia, propriamente dita, e depois à ficção científica, já mais ou menos no ensino médio. E fui já direto no mainstream, assim, eu fui no Senhor dos Anéis. Foi a primeira fantasia mais adulta que eu li. E a partir daí eu comecei a me interessar, aí fui para ficção científica, Asimov, Arthur Clarke, aí daí eu fui para terror, Stephen King, aí abriu assim um leque maior. Eu tava muito ainda na época naquela cita um pouco mais infanto-juvenil e no policial, que eu gostava muito. E o que eu queria te perguntar, assim, ó, as tuas obras são super visuais, né? Então, e eu não tô nem necessariamente falando do Le Chevalier Arquivos Secretos, que como eu falei, é uma graphic novel. Uhum. Mas assim, os teus romances, né, a gente vai lendo e vai visualizando tudo, né, na narrativa. Uhum. Então, fala pra mim, assim, de primeiras memórias que tu tem, de repente, ou cinema, ou daqui a pouco cinema na TV, né, ou locando filmes, assim, de filmes que tu te lembra, assim, que não necessariamente que tu tenha gostado deles, uhum, mas que tenham mais ou menos colocado aquela sementinha assim na sua cabeça? Eu sou a cria ali dos anos 80 para 90, então, nasci em 75, uhum. Então eu peguei a época de ouro da Sessão da Tarde, né? Então, uhum. Realmente, os filmes de aventura da Sessão da Tarde, que passavam de Simba para Alan Quaterman, para... Claro. Rebo Williams pode ser ou não? As aventuras na África. Aquele Rebo Williams Europa, pode ser ou não? Hã? Rebo Williams, aquele que reprisava direto com o Fred Ward, você lembra? Exatamente. Desse? Rebo Williams? A partir desses filmes, na verdade, eu fui apresentado ao Júlio Verne. Eu parti do filme por causa do Alan Quaterman. Eu assisti aquele do Chamberlain, aquele filme do Chamberlain. Sim, da Cameron. Com a Sharon Stone. Isso, com a Sharon Stone, exatamente. Exatamente. Isso. Aquele filme, quando eu vi, assim, opa, que história interessante. Aí eu fui atrás, não tinha internet naquela época, né? Então o atrás era a biblioteca. Claro. Aí eu descobri o Haggard, né, o escritor. Sim. Aí eu peguei pra ler. H.R. Haggard. Exatamente, a partir dele, a bibliotecária me apresentou, tem um outro cara aqui, se tu gostou desse, que tu vai gostar. Ela até me falou do Tarzan, que até eu já conheci ele filme, uh-huh. Mas ela não tinha os livros, até eu acabei comprando bem mais tarde, já que... Acabei comprando os livros do Tarzan. Uh-huh. Mas aí ela me apresentou o Júlio Verne, tu vai gostar desse aqui. Aí eu comecei a ler. E o Júlio Verne, assim como o Haggard, ou como tanto o Alan Quaterman quanto o She, que é o outro livro uh-huh. famoso dele, eles têm esse componente visual muito forte, né, da descrição. E cá pra nós, ele tem um pouquinho... exagerado, né? Tá, e cá pra nós, assim, demais. E o submarino Nautilus ali, apesar de na época não ser, acho que não existia o nome steampunk, tem muito disso, né? Sim, com certeza. Né? De tecnologia a vapor, no caso, retrofuturismo, né? Exato. Eu me apaixonei com essa ideia da tecnologia antiga como mote para as histórias, uh-huh. lendo Júlio Verne e depois do Sherlock Holmes. Mas eu vou conhecer o steampunk e aí começar a escrever steampunk muito mais tarde. O steampunk nasce junto comigo, mais ou menos, ali na década de 70. Então, quando ele chega aqui no Brasil, eu já estou mais ou menos indo para a idade adulta, quando surgem os primeiros livros sendo lançados aqui, as primeiras traduções que estão sendo lançadas aqui. Então, meio que acompanhei isso tardiamente. Eu peguei a parte da ficção científica do século XVIII, que é a base do steampunk, apesar de não ser steampunk, que é o caso do Júlio Verne, por exemplo. A gente e ele tem todo esse apelo visual extremamente fantástico, né? Então, basicamente, o pessoal que daqui a pouco não viu outras entrevistas que a gente fez, com autores também que iam para esse lado steampunk, basicamente é uma tecnologia, digamos assim, alternativa, seria uma tecnologia baseada em muito metal, diríamos assim, muito ferro e muito vapor, exatamente. Né? Seria, acho que uma expressão boa para traduzir seria retrofuturismo, né? Exato, seria a introdução mais acertada, assim. Isso. Assim, ó, é formado em computação, né? Ou seja, exato. Entende um monte de ciências exatas, né? Ou seja, nada menos exato, diríamos assim, que a piração derramada nas tuas obras, onde nada é o que parece ser, né? Nesses universos, assim, super pirados e assim, que improváveis, diríamos assim, apesar de serem escritos de forma que a gente acredita no que está acontecendo. Me fala como é que esses teus dois lados da tua cabeça aí, como é que eles degladiam direto, porque eu acho que seria meio que um convite à esquizofrenia, né? Daqui a pouco, para muita gente, esse lado super criativo e, ao mesmo tempo, um lado exato. É como se eles não andarem lado a lado, obviamente, tem uma briga direta e daria para estaria falando comigo daqui a pouco numa camisa de força. Como é que funciona Sim. isso? O lado bom da minha parte de exata, da minha parte de professor de computação universitário, é a ideia do que eu trabalho muito bem com a ideia de projetos. Então eu consigo projetar muito bem o que eu quero escrever, o que eu quero fazer. E aí, claro, eu aproveito o meu conhecimento técnico para inserir dentro das histórias a parte lógica, a parte das máquinas que eu tenho um conhecimento. Então nessa parte ele me ajuda. De resto, na verdade, a computação, principalmente na área que eu trabalhei mais, que é inteligência artificial, que envolve muita programação. Programação é uma forma de arte também. A ideia de programar um computador é uma escrita criativa, porque tu tem um problema para resolver e tu tem que encontrar uma forma de resolver aquele problema desenvolvendo a ideia através de uma linguagem. É uma linguagem de programação, mas é uma linguagem. Então, na verdade, tu tá exercitando ali também a criatividade. E aí, sim, os dois lados eu sempre levei bem tranquilo, ainda não cheguei em nenhum estágio de piração. E um normalmente auxilia o outro, né? A parte criativa me ensina a dar aula, me ajuda a dar aula, e a parte da técnica me ajuda a escrever. Mas eu preciso alimentar as duas sempre, né? Tô sempre alimentando as duas ao mesmo tempo. Certamente, certamente. Senão, daqui a pouco elas te devoram, né? Exatamente. Ah, aí tá. Sobra o nulo. Mas, gente, isso é assunto para outra entrevista, por favor. Então, eu queria te perguntar assim, esse personagem, né, do Le Chevalier, ele está no Le Chevalier Exposição Universal, que é um romance, e na graphic novel, nessa história em quadrinhos, Le Chevalier Arquivos Secretos. Né? Até eu estava olhando, né, a arte, vale dizer que é do Fred Rubin, e me lembra muito, sabe o quê? O traço no livro Balata del Mare Salato, que é da Corto Maltese. Uhum. Né? O tipo Corto Maltese traço... é uma das influências do Fred. Ele, assim, ele gosta muito então, tá. Não sou muito doido, é que eu me lembro, entrevistei há uns 2 anos o César Alcázar, uhum. E eu sei que ele é super fã. Exato, do Corto Maltese, né? Eu sei que vocês são amigos. Então, mas me diz assim, fala um pouco desse personagem Le Chevalier, porque eu vou te dizer assim, o que eu captei dele, tá? Uhum. Apesar de ele ter, parece ter assim, influências de literatura pulp, né? De literatura, uhum. A chamada literatura, que era chamada pejorativamente literatura barata, né? No sentido mais sensacionalista, com bastante crime e investigações, diríamos assim. Ele é meio que cavaleiro sem nome, né? Ele, na verdade, me lembrou, sabe quem? Me lembrou o Clint Eastwood naquela trilogia do Sérgio Leone. Uhum, né? Sim. Só que como se fosse uma espécie de o homem sem nome, só que um look meio dandy, né? E no caso, transposto a Paris da segunda metade do século XIX, né? Uma Paris assim que nessa realidade paralela a França lidera a Revolução Industrial e daí entre esses ingredientes retrofuturistas e tudo mais. Estou falando demais, mas de qualquer forma, fala um pouco de como é que surgiu esse personagem, porque ele tem um passado de militar, condecorado e tudo mais, assim. Fala um pouquinho desse personagem que está em duas obras suas, pode ser? Sim, claro. A ideia dele, na verdade, surgiu de um espetáculo que assisti do Fantasma da Ópera. Ele é uma versão deturpada do Fantasma, do Eric. Eu achava... O Eric é tanto o livro quanto a maior parte dos espetáculos. Eu vi dois ou três filmes e o espetáculo esse que eu assisti lá em Nova York. E aí... E ele é um sujeito basicamente sem passado, né? E que faz coisas milaborantes e que ninguém entende como é que ele consegue escapar sempre e preparar as armadilhas que ele prepara. Uh-huh. E aquilo ficou na minha cabeça... Porque eu estava pensando, eu estava com uma ideia de escrever um romance, steampunk, e eu não sabia muito bem aonde. Depois que eu assisti aquilo, eu falei, pô, eu vou fazer na França, porque a ideia de fazer o steampunk está muito centrado no anglicanismo, ou é nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Ou é em Londres, né? Uh-huh. É, então é basicamente esses dois. Raramente você encontra um conto, um romance que não se passa nesses dois lugares. Então a ideia da França me chamou a atenção e aí eu comecei a estudar um pouco sobre a história da França. E aí setei lá a época que eu achei que seria mais interessante. E aí comecei a construir esse personagem exatamente. E obviamente já respingou aí Júlio Verne, né? Isso, exatamente. Júlio Verne. Estou juntando os pedaços aqui, então tá. Aí eu mudei, ele tem essa mudança em relação, né, ao que a gente entende da história atual, apesar do. O Napoleão III, que é o chefe dele, né, o imperador, ele realmente existiu, ele ficou pouco tempo no governo. Sim, tu mistura personagens fictícios com personagens reais, meio que aquela pergunta rola o tempo todo, tipo assim, what if, né? E se tivesse acontecido isso? É a ideia exatamente centrada onde ele está agora, o Le Chevalier. Ele fica nessa, bom, em vez de ser a Inglaterra o grande motor da Revolução Industrial, é a França. Então isso vai alterar a história tanto toda a geopolítica europeia e do mundo, porque tinha as colônias, tinha toda essa questão dos ingleses, agora eu vou ter as colônias francesas, e assim por diante. Então ele surge da ideia do fantasma da ópera, tanto que o personagem, o companheiro dele é o Persa, que sai diretamente do livro, né? O livro O Fantasma da Ópera, o Persa é um personagem que aparece lá, que é um dos narradores. E aqui eu modifico ele, transformo ele num legionário da legião francesa. É, né? O legionnaire, né? É, exatamente. Mas ele faz essa menção diretamente ao livro. E depois, sim, aí eu brinco com vários com os aspectos todos, tanto da Paris quanto da França da época. Então tem o Napoleão III, aí eles encontram o sujeito que está querendo construir uma torre de metal, que é o arquiteto que vai dar ideia depois para o Eiffel construir a Torre Eiffel. Então, inserindo uma série de elementos assim para brincar com a história do que acontece na época, né? Enquanto isso, obviamente, eles vão lutando contra os vilões e assim por diante. Muito legal, muito legal. Vamos ver agora, eu vou falar um pouquinho do Guanabara, né, a Alcova da Morte, né, Guanabara Real. Né, o pessoal que não leu, ele se passa numa cidade maravilhosa, no final do século XIX, é um romance de uma agência de detetives que foi, assim, aberta por uma personagem pré-classuda, Maria Floresta. Tem também, bem junto dela, o sócio dela é um matemático, que é o Firmino Boaventura, adoro esse nome até. E imagino até que, como foi escrito a seis mãos, até tu tenhas participado bastante desse personagem, desse eu Firmino, né? É. E a terceira vértice, diríamos assim, o terceiro lado desse triângulo, no caso, é um indígena com passado e com uma presença, digamos assim, mística, né, que é o Remy Rudá. Né, eles tentam descobrir, então, basicamente, os crimes que acontecem em catacumbas cariocas. Né, quando a gente pensa no Rio de Janeiro, a gente não pensa muito, né, tenta dar um lado sombrio, né, por um ambiente que não estou falando, obviamente, do que acontece na vida real, que a gente vê direto nas manchetes jornalísticas. Mas a gente normalmente pensa no Rio algo bem ensolarado. E vocês pegam quase que um lado meio, tentam pegar quase como se fosse fazer um lado meio londrino, quase, para o Rio. Fala um pouquinho desse livro que eu acho tão interessante e também tão visual. Beleza. Então, assim, então esse livro ele surgiu, então, de conversas com o nosso editor, o Arthur Vecchi. Inicialmente, eu e Enéas Tavares começamos a conversar com ele sobre a construção do livro. E aí ele sugere, então, que a gente, em vez... Já que nós já ia trabalhar em dupla, então, que eu trabalho de trio, se é para enlouquecer, né? Então vamos enlouquecer de verdade, trabalhasse com trio. Aí a gente convidou a Nichelle Witter, que é que também aqui de Santa Maria. Nós três somos de Santa Maria. Ah, os três são de Santa Maria. Os três de Santa Maria. Os três são professores da Universidade Federal de Santa Maria. Então, era mais fácil a gente planejar e construir. Mais ou menos manter a loucura meio próxima. Isso, né? A loucura, né? Pelo menos ia ficar centralizada. Isso, exatamente, isso. É só de botar um cercadinho, entendi. Exato. Aí a gente se reuniu e aí com o Arthur a gente mais ou menos definiu que a gente queria escrever uma história que se passava ali no século XVIII para o XIX, e aí pensamos diretamente no Rio de Janeiro, porque era a capital do país. Claro. Então a gente queria fazer uma história que lidasse com essa ideia de poder. Então ela tem essa ideia do é uma agência de detetives, é um crime que ocorre que eles vão investigar, mas eles acabam entrando numa trama que remete à República, né? Tinha acabado de ser fundada a República, né? O Império tinha acabado. Então, nós íamos entrar nessa história. Então, para isso, interessante ir para lá. Deixa eu fazer mais vezes. E tem uma pegada que eu senti, Agatha Christie. Sim, completamente. Uhum, exatamente. Tá. A ideia é toda ela. Nós vamos contar uma história, né, de mistério. Uhum. Tanto que a chamada é isso. É um caso da agência de detetives Guanabara Real. Ou seja, tem bem claro, né, de que é uma pegada bem policial. Só que daí tem os elementos do retrofuturismo, tem os elementos meio do misticismo, que a gente insere também. E aí acabou decidindo que a gente, mais ou menos quando começou a contar a história, a gente viu que ia dar 21 capítulos, que cada um ia escrever 7 capítulos. E cada um desses capítulos ia ser sob o ponto de vista de um dos personagens, então cada um ficou centrado num personagem. Então a Niquele escreveu a Maria Tereza Floresta, eu escrevi o Firmino Boaventura e o Enéas Tavares escreveu o Remy Rudá. Então são 21 capítulos, 7 capítulos escritos por cada autor e uma história só, né? Ela vai do início ao fim. Tá, então você ficava. Como é que era? Tu escrevia um pedaço e mandava pra eles pra ver se tinha harmonia entre. Como é que é? Porque ficou algo bem coeso, né? Não ficou como eles quiseram. Não, o que a gente fez? A gente planejou. Planejou assim, bem planejado, porque não tinha como fazer o que muitos chamam de escrita orgânica, assim, do tipo, olha, eu tenho uma ideia, sim, eu sei mais ou menos quando eu quero ir, então eu vou escrevendo. Não tinha como fazer isso, porque nós estávamos nós três. Aí a gente ia levar uns 6 anos fazendo. Claro. Então o que a gente fez foi planejar. Planejou exatamente mais ou menos 1-2 parágrafos para cada capítulo do que ia acontecer naquele capítulo. E aí, sim, a Niquele, que começava a história com a Maria Tereza, ela escreveu o primeiro capítulo e a gente esperou. Quando ela terminou, ela mandou para mim. Eu continuava a história, eu escrevi o meu primeiro capítulo, que é o capítulo 2, terminei, enviei pro Enéas, aí ele pegou os 2 capítulos e escreveu o primeiro capítulo dele, que é o capítulo 3. Com isso pronto, revisado, aí a gente começou a escrever em paralelo. Porque daí a gente já tinha o tom, já tinha a ideia de como é que as coisas funcionavam, e aí assim a gente começou, pôde escrever em paralelo a partir daí. Mas o primeiro capítulo de cada um a gente esperou. Depois não, como a gente já sabia o que ia acontecer, a gente só foi, agora tu escreve os teus outros 6, eu aqui, eu tu lá, e depois a gente junta. Claro que depois quando junta, arruma aqui, revisa dali, ajusta algum aspecto, mas foi escrito em paralelo. E da primeira reunião? Na primeira reunião do trio, tá? Uhum. Na primeira reunião, até o lançamento, tu até citaste assim, poxa, que teria muita chance até de, se a coisa fosse desorganizada, e daí imagino que daí ia pro teu lado, digamos assim, matemático, né? Pra organizar, falasse até que tu és bom em planejamento, esse tipo de coisa. Uhum. Então, assim, da primeira reunião pro livro lançado, tu falasse até alguma coisa, poderia ter sido uns 6 anos, tá? Não foram 6 anos, foram quantos? Mais ou menos 1 ano e meio. Um ano e meio. Um ano e meio, porque a gente levou um bom tempo no início, até bater o martelo no plot, no que ia acontecer em cada capítulo. Entendi. E é uma ideia de uma trilogia. Então a gente tinha que ter claro também o que aconteceu nos outros dois. Então agora, que a gente está na fase de planejamento do segundo, foi tipo 2 reuniões e a gente já estava com quase tudo pronto. Entendi. Porque teve esse trabalho lá do início. A gente já sabia só que o livro não deixa o cara pendurado, né? ele é meio que independente como um só. Sim. Sim, ele tem o início, meio e fim. No final você sabe o que acontece, quem fez o quê, por quê e por quê. Mas ele deixa alguns ganchos. Claro. O segundo também vai contar uma história com o início, meio e fim. Claro. Então, com um gancho maior que vai ser contado no final do terceiro. Então a gente tinha que deixar isso planejadinho, né? Aqui dá um spoilerzinho aqui, dá um spoilerzinho aqui. Claro. Tinha que deixar claro desde o primeiro. Então isso leva mais tempo pra tu produzir desde o início. Agora tá mais tranquilo em relação a isso. Perfeito. Porque a gente já sabe o que vai acontecer. Sim. Então agora periga baixar de 1 ano e meio pra 1 ano, né? É, mais ou menos isso. A gente começou nesse projeto agora, a gente tá pensando em terminar a escrita mais ou menos pro final do ano, início do ano que vem, e aí entrar em processo de revisão. Cara, legal. E toda aquela coisa. Aí depende muito de como é que ele foi terminado, mas a ideia é começar a escrever ainda esse ano, agora no segundo semestre. Como são 7 capítulos, e não 21, ele é mais tranquilo, assim, ele normalmente é mais rápido. Ele não dá pra dividir por 1/3, porque tem uma questão do ajuste dele. Mas tu consegue pelo menos dividir pela metade, né? O tempo normal da escrita. Não tão drástico como 1/3, mas tu, pelo menos pra metade, mais ou menos tu consegue fazer. Sensacional. Mas isso porque nós nos damos muito bem, né? é importante uma hora dessa. Assim, o Sherlock e os Aventureiros, né, me lembrou, obviamente, como é sobre um jovem Sherlock, me lembrou aquele filme também que era bastante popular no Brasil, na década de 80, acho que a partir do, se não me engano, o filme de 85, era o Young Sherlock Holmes, no Brasil acho que era o Enigma da Pirâmide. né, que é um filme produzido pelo Spielberg, e eu acho que era o Barry Levinson até que dirigiu. Até nos Estados Unidos e no Canadá não fez sucesso, e proporcionalmente falando, no Brasil e na Argentina fez mais sucesso até. Fala um pouquinho desses Sherlock os Aventureiros, como é que ele surgiu, assim, como é que essa ideia toda surgiu? Esse já é um projeto sim, mais antigo. Esse projeto eu apresentei pro Arthur Zeck, né, o editor Zeck, como uma série de livros infanto-juvenis, já para um público mais jovem, né? Já para trabalhar com escolas, para um outro tipo de pegada. A ideia dele, eu passei um bom tempo pesquisando isso. Esse é um trabalho que eu fiquei alguns anos trabalhando nele. Tanto que eu apresentei quando eu apresentei pro Arthur a ideia, eu já apresentei os três primeiros escritos. Então não foi uma coisa assim, olha, eu tô com uma ideia. Não, já cheguei, ó. Então foi uma coisa que eu fui levando em paralelo. Eu pesquiso Sherlock Holmes há muito tempo. Deixa eu ser truculento de novo, te interromper mais uma vez. Assim, ó, por que este tema, né? Por que tu sentiste tanta necessidade de ir mais a fundo no lance de pesquisa? A grande questão, eu sempre gostei muito de Sherlock Holmes. Então eu tenho todas as obras, eu tenho uma coleção de pastiche, quadrinhos, filmes. Eu assisti, ainda nesses últimos anos aqui, eu devo ter lido aí uns mais 30, 40 pastiches, ou seja, outros escritores, né, falando. Até que o Sherlock Holmes, pelo menos na mídia de cinema e TV, se eu não me engano, depois de Tarzan, se eu não me engano, é dos personagens que foram mais adaptados. Exato, mais versões, ele é um, né? Ele é considerado, junto com o Drácula e o Tarzan, os três personagens icônicos mundiais. Ou seja, em qualquer lugar, em qualquer cultura do mundo, essas três... Ator de tudo que é nacionalidade. Como é que é? Eu disse atores de tudo que é nacionalidade, interpretaram, né? Tem português, inglês, americano... Japão, tem muita gente que produz seriados direto. Ainda mais agora que abriu... entrou em domínio público, então a coisa explodiu, né? Então, há alguns anos atrás, sempre tinha a questão de trabalhar com o legado dos filhos dele. Agora não, agora tem um seriado russo que é extremamente premiado, já que estamos falando em Copa do Mundo, Rússia lá, tem um seriado lá que é visto por milhões de pessoas lá. Que eu ainda não consegui assistir porque ainda não achei uma legenda em russo, em inglês. ou espanhol, pelo menos alguma coisa. Só tem russo e aí, por enquanto, russo eu não consegui assistir. Mas é uma coisa assim que eu, quando comecei a pesquisar, não sabia do amor que a Rússia tem e que o Japão. O Japão é absolutamente apaixonado por Sherlock Holmes. Uau. Então, aí o que acontece? Tem um grande número de sociedades que discute isso e eu participo de algumas delas. Então eles levam a questão dos detalhes extremamente a sério. Sim, então, é mais ou menos uma linha, uma mistura de Star Trek quase, de Treks, com um pouco de maçonaria, quase. Isso, né? É mais ou menos isso. Então, os caras são aqueles fãs bem chatos. Quando eu fui escrever, eu tenho que, né, respeitar algumas coisas aqui. Algumas coisas, a gente não tem praticamente nenhuma pista deixada pelo Conan Doyle sobre a juventude dele. E o que eu tenho é vários autores, não é nenhuma novidade, tem alguns outros autores que já escreveram sobre a juventude de Sherlock Holmes. Não estou fazendo nada, criei uma ideia nova, não é nada disso. E todos eles estabelecem algum tipo de narrativa para explicar como é que ele se tornou quem ele é. E eu proponho uma. A minha proposta, e até mesmo porque eu tinha essa proposta de trabalhar com escolas, é trabalhar com grandes personalidades jovens. Então, nesse primeiro, eles encontram o Nikola Tesla, jovem, gurizão. No próximo, no segundo, eles vão encontrar a Ada Lovelace, que é considerada a mãe da computação, a primeira programadora do mundo. Então, uma grande matemática, jovem também. Então, eles vão, ele vai recolhendo esses pequenos pedaços de informação, ele vai aprendendo com as maiores mentes do século. Essa é a ideia. E aí ele se torna aquilo que ele vai ser no futuro. Ele, nessa minha série, ele tem aí mais ou menos aí uns 14, 15 anos. Eu não deixo, não entro muito no trabalho de quantos anos ele tem, mas é mais ou menos isso. É mais ou menos como se pegasse, vamos dizer, um adulto super complexo e tentasse daí juntar os pedacinhos, mostrar facetas dele, né? De acordo com o que acontece. E aí, claro, tu tem um monte de brincadeiras, assim, claro. Tu pode fazer com o que acontece. Eu criei uma personagem também para trabalhar com ele, que é a Irene Lupin, que seria a filha do Arsène Lupin. Que não existe Lupin. Isso nos livros, né? Aliás, claro. Só tem uma menção que ele teria uma filha, mas ela teria morrido. E nessa minha eu deixo ela viva e ela vai ser uma das aventureiras, né? Sherlock e os aventureiros. O trio de aventureiros é o Sherlock, a Irene Lupin e o Nikola Tesla. Uhum. E a partir do segundo livro, ele sempre vai encontrar uma personalidade diferente que vai entrar e sair, né? A ideia é que eles trabalhem só durante aquele livro com aquela pessoa, sempre resolvendo um problema diferente. Bem legal, bem legal, bem legal. Tem até um certo link com aquele seriado Jovem Indiana Jones, né? Ele também toda Isso, hora se exatamente. Encontrava Exatamente, o Jovem Indiana Jones trabalhou com essa ideia, ele encontra o Lawrence da Arábia, ele encontra exatamente. O próprio, um cara que eu vou até inserir, porque ele é muito importante para o Conan Doyle, que é o mago, oh meu Deus, agora esqueci o nome dele, ora, aparece aí, mas ele esses personagens dessa época, eles acabam entrando na cultura popular, né? Tu não tava querendo dizer a Alastair Crowley, né? Isso. Ah, era? Ah, era o Crowley. Não, não, como é que é? Desculpe, Hã? Não, o que é que tu falou? Eu falei Crowley. Não é. Ah, tá, não tá. É o Houdini, Harry Houdini. Ele vai ser um grande amigo do Conan Doyle, de verdade, e depois eles vão acabar brigando, mas enfim... Harry Houdini é aquele de origem judaica que isso, o cara botava numa caixa que acaba pegando o nome do outro mágico, e ele se torna mais famoso que o Houdini original. O Houdini original pouca gente conhece, mas esse que a gente conhece... Pegou o nome, né? Pegou o nome, porque ele quis fazer uma homenagem, pelo menos é o que ele diz, né? Mas, ele acaba tendo um relacionamento bem forte com o Conan Doyle. E que depois se estremece, mas enfim, aí é uma outra questão. Mas é interessante porque esses vários personagens dessa época, muitos deles a gente acaba ouvindo falar de uma maneira ou de outra. Charles Darwin, o próprio Sigmund Freud, que tem, aliás, um livro muito interessante, que é a Solução 7%, que foi um dos primeiros pastiches que saíram oficiais do espólio do Conan Doyle. Uhum. Que fala dessa ligação entre o Sherlock Holmes e o Freud. E aí tu tem esse manancial de personagens interessantes, claro, pra trabalhar, né? Claro. E me diz uma coisa, querido, como é que as pessoas que não conhecem o teu trabalho, onde é que se concentra, assim, pela internet, sei lá, pra elas, assim, descobrirem mais, saberem mais a fundo coisas sobre ti, assim? Como é que a pessoa tem que digitar, como é que é? Você não tiver que ir atrás de livro por livro, tem algum, sei lá, um blog, alguma coisa assim? Eu tenho um blog no Medium, que é o medium.com/azcordenonce. Tem o Facebook, que é o azcordenonce autor. E onde eu normalmente coloco coisas do que eu tô fazendo, tô trabalhando. Deixa eu só soletrar aqui, gente, é A, como... A-Z. É, A-Z. Né? E Cordenonce, C-O-R-D de Davi, E de Eduardo, N de nada, O de Osvaldo, N de nada, S de Samanta, I de Ivan. Não é com Z-I, é A-Z, Cordenonce. Tá? Desculpa, queria te interromper, tá falando, tem o teu blog, tá falando do Facebook, A-Z Cordenonce autor. Isso, né? E aí o blog é medium.com/azcordenonce. E aí tanto o Twitter quanto o Instagram também é só azcordenonce. Tá. Além disso, eu tô sempre no Facebook, e-mail, atendo todo mundo. Os livros estão à venda em basicamente todas as grandes livrarias, Amazon, Fnac, Cultura, Saraiva, além da própria loja da editora VEC, né? Que é a veceditora.com.br. Veceditora.com. Querido, eu quero te agradecer pela oportunidade de falar contigo, tá? De tu conversar com a gente, tá? Obrigado mesmo, tá? Eu que agradeço a oportunidade, um abraço pra todo mundo, espero que tenham gostado. Um grande abraço e valeu de novo, tá, querido? Ok, abração. Tchau. Ô, Marco Antônio. Oi, querido. Como eu havia te dito, essa música foi feita por Roland Dozer e Holland. E eles deram... Mega compositores. Eles deram para Len Berry, que era um artista, um cantor branco, gravar. E negaram até, acho que o ano 2000, que era deles, quando finalmente admitiram. Vamos lá, é Fofinha. Mesmo? Opa! Vai, por favor. Você vê que a batida não nega, né? Sim, essa música eu conheço. A música, ele disse, ela fez sucesso. Sabe me dizer por que que eles... Qual era a vergonha que eles tinham dessa música? Ah, eles diziam que era muito comercialzinha, muito coisa. Essa música é bonita, pacas, pelo amor de Deus. Se o mercenarismo fosse nesse nível, hoje em dia eu tava feliz da vida. Aí viu? Eles só assumiram que era deles, mas não quiseram nem os direitos autorais, absolutamente nada, em 2000. É mesmo? Oh, é? Não receberam nada, não quiseram nada. Porque eram dois irmãos e um primo, né? Sim. Quer dizer que renegaram, tipo assim, renegaram. Isso é comercial demais, é muito fraquinho pro nosso nível. Tipo é assim. Muito fraquinho para aquilo que a gente faz. Eu acho, particularmente também, que o problema é porque o Lembrero era branco, né? Sim. Tá, embora sim, tivesse. Estou entendendo. Embora... Eu consigo imaginar até essa música pela letra, assim, interpretada. No caso, não foi, que eu saiba, não foi gravada pelo nosso. Sabe por quê? Por um Nil Sedaka. É. Assim, porque ela tem um pouco aqui esse lance, né, do infanto juvenil. Ingenua. Que fala, né, que é mais fácil conquistar a pessoa. É, compara até que é tão fácil chegar lá. É o mesmo que tentar tirar um doce de uma criança, né? Quer dizer, poxa, mas nossa, eu não sabia que eles tinham renegado. Renegaram essa música. Uau, obrigado. Só na Showtime pra gente. E depois, você não pode se esquecer que a própria Motal contratou o Len Berry. Ah, isso aí. Tá. Isso aí, contratou uns anos depois, é, né? É, e anos depois também, ou antes, eles contrataram aquela banda, o Red Earth, com o Get Ready. Ah, tá, foram os brancos que foram para o local. É papo, né? Eles tentaram durante um tempão ser tipo assim a opção, né, a música branca, tipo assim, a música branca realmente tomava conta de tudo. Eles não queriam tipo assim ser associados, né, com tanto com os branquelos. Aí daqui a pouco tiveram que ir meio cedendo. É que nem aquele programa, tu conhece obviamente o Soul Train, você sim, lembra, né? Sim. Então, o Soul Train, acho que dá para contar, acho que tipo assim, David Bowie, Elton John e eu não me lembro quem mais, tipo assim, que foram os únicos brancos que os deixaram no estúdio. Pouquíssimos. Marco incrível. Antônio, até quinta-feira. Até quinta. Muito obrigado e um abração, abraço, gente. Abraço, querido. Tchau.